A polícia do Rio de Janeiro prendeu o rapper Orochi em uma operação para localizar armas. O artista estava em um barco no mar quando foi preso em Búzios, na região dos Lagos. Nessa imagem, dá pra ver a joia usada pelo rapper. Um cordão com a frase, vida cara. Na casa onde Orochi estava hospedado, foram encontradas duas armas. Equipes foram até a casa, onde apreenderam a espingarda calibre 12 camuflada e munição. Em depoimento, eles alegaram que estavam armados porque escoltaram uma joia de ouro avaliada em 500 mil reais. Sem vitória, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, só mais uma noite, só mais uma dose, só mais uma fora. Antes de eu ir embora, caminhada longa, morta aí na pista desde muito tempo. Sob a luz da lua, lembrando de vários irmãos que se foram. Mas essa vida é um sopro, inteligência letal como fogo. Separa os homens do garoto. Quer que eu te faça sorrir contando mentira, ou que eu te faça chorar dizendo a verdade. Capaz de tudo pelo bem da minha família. Graças a Deus todo dia a melhor fase. Na cor das notas, na cor das notas. Não há glória, nem vitória, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, não há glória, nem vitória, sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento, ao meu redor, eles ainda esperam minha falha. Vão viver pra ver a minha firma milionária. Sem sentimento, não há glória, nem vitória. Sem sofrimento, eu me vejo nesses olhos. Sem sentimento.